É o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade, cartaz que é levado ao ar todos os domingos pela manhã, pela Rede USP de Rádio aqui em São Carlos, lá em São Paulo e lá em Ribeirão Preto também. Ele é uma pessoa sumamente estimada em nossos meios empresariais, sociais e também uma pessoa que tem uma autoestima pela cidade de São Carlos. É ele o empresário vencedor, senhor Antenor Camargo, que aos domingos, em sua acolhedora residência, fica sempre a nos ouvir, fazendo aquele churrasco para suas amizades e seus familiares. Dia 9 e último, o senhor Antenor Camargo, que é empresário aqui em São Carlos, recebeu os parabéns a você e para ele, senhor Antenor Camargo, nós vamos rodar estas melodias maravilhosas da Era de Ouro do Rádio. Parabéns, amigo, senhor Antenor Camargo, em nossa sintonia com seus familiares. Carmélia Alves, aquela que foi a rainha do Baião. Carmélia Alves, da Rádio Nacional do Rio. Aqui, num belíssimo arranjo do Radamés, do maestro e compositor Hervé Cordovil, notem bem a singeleza desta posição. E boi! Banda do Corpo de Bombeiros garbosamente desfilando em nossa passarela, para executar do ex-solto este tango brasileiro, O Despertar da Montanha. Tudo isso para ele que aniversariou no último dia 9, ele que é nosso gentil ouvinte, ele que é empresário, ele que gosta das coisas da nossa cidade e adora, aos domingos, quando sintoniza um jardim, um coreto, a música e a saudade. Parabéns, amigo Antenor Camargo, pela audiência e pelo seu nível do último dia 9. Coral Ouro Preto, que gravação maravilhosa, que gravação linda feita pela Odeon, do poeta Noel Rosa e Vadico, em arranjo para o Coral Ouro Preto, Feitio de Oração. Esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. É boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. O boi pintado puxa o arado e lavra a terra do lavrador. Boi pintado puxa a carreta que vai levando o meu amor. É boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. É boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. Boi pintado é de raça pura, ganhou um prêmio no Salvador. Tiraram fita do boi pintado e junto dele tá meu amor. Levaram ele pro matador. Hoje só resta um couro maiado que faz tapete pro meu amor. Ai, é boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi. É boi, esse boi é meu, é boi, esse boi é pintado, é boi, esse boi é maiado, é boi, yeah. Vamos, maiado. Eita, boi pintar. Por isso agora.